transmundial.com.br. Esta é a Rádio Transmundial, uma emissora da Fundação Sistema RTM de Rádio e Televisão. ZYE 857, ondas curtas de 49 metros, frequência de 5.965 kHz, transmitindo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Conosco, FM 87,9, Rádio Vila Nova, Tocantins, Amazonas, FM 101,5, RTM Bolívia, Puerto Quijaro, Corumbá. Transmundial, para todo mundo ouvir.